andrecedesmoral.com.br. É mais uma. Mandou foto comigo, deitada na minha cama. Eu vacilei, não foi a primeira vez. Eu já perdi um grande amor na mesma cama, depois que descobriu na foto a minha ex. Ela não me quer, mas também não me larga. Começa um relacionamento e ela acaba, sabe por quê? Sou louco por ela e vou dizer. Ela não senta, ela representa. E quando joga o bumbum na malemolência, ela não senta, ela representa. Quica na raba no estilo câmera lenta. Ela não senta, ela representa. E quando joga o bumbum na malemolência, ela não senta, ela representa. Quica na raba no estilo câmera lenta. Chama, bebê. É mais um trazido do piseiro. Mandou foto comigo, deitada na minha cama. Eu vacilei, não foi a primeira vez. Eu já perdi um grande amor na mesma cama, depois que descobriu na foto a minha ex. Ela não me quer, mas também não me larga. Começa um relacionamento e ela acaba, sabe por quê? Sou louco por ela e vou dizer. Ela não senta, ela representa. E quando joga o bumbum na malemolência, ela não senta, ela representa. Quicando a raba.